beijando ele eu fico sem jeito. Me dói em pensar que eu te perdi, amor. Coisas que a gente comprou, o nosso noivado você desmarcou. O que eu vou fazer pra te esquecer, amor? Tanto que eu te amei, mas você não me deu atenção. Meu coração não tem razão pra sobreviver sem você, meu amor. Tanto que eu te amei, mas você não me deu atenção. Meu coração não tem razão pra sobreviver sem você, meu amor. Ricardo Rodrigues. Eu passo e vejo você beijando ele, eu fico sem jeito. Me dói em pensar que eu te perdi, amor. Coisas que a gente comprou, o nosso noivado você desmarcou. O que eu vou fazer pra te esquecer, amor?